Sezuca Talks, o podcast da Faculdade Sezuca. Sejam bem-vindos ao episódio número 20 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 16 de outubro de 2019. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. No episódio de hoje, o tema é empreendedorismo. Eu sou o professor Guilherme Damasio Goulart e estão aqui comigo hoje os professores e as professoras Mariana da Rosa, professora do curso de administração e coordenadora da pós-graduação, o professor Felipe Weber, professor do curso de ciências contábeis, a professora Juliana Saboia, professora do curso de administração e assessora de pós-graduação, e também a Juliana Oliveira, que é contadora egressa do Sezuca e sócia proprietária do escritório Bart e Oliveira Contabilidade. Bem, a questão do tema do empreendedorismo eu acho que é algo que mexe com todos nós enquanto profissionais liberais, né? E também para aquelas pessoas e para os alunos que nos escutam e que talvez tenham o interesse em saber e aquela preocupação em saber aquela questão do tipo, terminei a faculdade e agora? O que eu preciso fazer? Como eu devo me posicionar? E para isso que nós trouxemos esses professores aqui, também uma contadora egressa do nosso curso, para contar a sua experiência enquanto empreendedora. Mas, professora Juliana, qual é a preocupação que o aluno deve ter ao sair da faculdade ou estar se preparando para sair da faculdade, ou até mesmo durante a faculdade, por que não, né? Qual deve ser a preocupação dele? Deve esperar que as coisas simplesmente aconteçam ou ele tem um papel ativo aí nessa? Esperar é sempre bom, né? Quem espera sempre alcança. Oi, gente, tudo bom? Então, assim, né? A ideia hoje é a gente bater um papo, né? A gente até brinca que esse bate-papo que ele começou numa mesa de bar e a gente estendeu para um podcast. Então, assim, quando eu estava na faculdade de administração, eu imaginei que eu ia sair e eu ia saber abrir uma empresa e ia ser muito tranquilo e as coisas iam funcionar. Só que não é bem isso que a gente acaba aprendendo, porque a gente não tem a parte, que aí vai poder trazer um pouco melhor, que é essa parte, bom, como é que eu faço isso, né, lá? Como é que eu lido com... Como é que eu vou na... Eu vou na junta comercial? Eu tenho que ir na prefeitura? Como é que é esse processo? Isso é uma parte da ideia de ter um negócio. Só que para isso acontecer, eu tenho que dar uns 15 passos anteriores, que é para me perguntar assim, primeiro, eu tenho perfil para empreender? Eu tenho a minha ideia de negócio, eu tenho uma baita ideia de negócio, legal. Essa ideia de negócio é viável? Que depois a Prof. Mari vai falar um pouquinho. Então, assim, primeiro a gente tem que se olhar e entender que, primeiro, ser empreendedor não é uma coisa fácil. Ter um negócio não é uma coisa fácil. Uma coisa é tu ser empreendedor dentro da empresa, isso já é um baita passo. Se dentro da empresa que tu tá hoje, tu tem um perfil empreendedor legal, que a gente chama de intraempreendedorismo, mas para empreender fora da empresa, as competências são diferentes. Isso, só interrompendo, professor. Isso quer dizer que eu não preciso necessariamente ser um empresário para ter um comportamento empreendedor, é isso? Isso, exatamente. Eu posso ser um empresário e não ter comportamento empreendedor. Ter pessoas que trabalham comigo que têm esse comportamento. Então, a gente, quando fala de empreendedorismo, falando da parte comportamental, a gente sempre separa nesses dois, vamos dizer assim, básicos, né? Duas tipologias básicas. O intraempreendedorismo, que é aquela pessoa que faz o empreendedorismo dentro da empresa, que é um comportamento que se tem, e o empreendedorismo fora da empresa, que é quando eu decido efetivamente... Vou abrir um negócio, vou empreender e vou colocar toda essa minha vontade, enfim, de fazer as coisas pelas minhas próprias mãos, de não ter chefe, né? Muita gente quando vai empreender, essa, ai, não vou ter mais chefe, legal, vou chegar a hora que eu quero. Não, não vai, vai trabalhar muito mais, né? Vou tirar folga, não vou trabalhar na sexta-feira, dependendo do negócio, vai trabalhar na sexta, no sábado, no domingo, no Natal. Então, existem essas situações que surgem, né? Tá falando bem específico com relação às competências. Existem vários autores, vários livros que tratam sobre isso. A questão do empreendedorismo não é uma coisa recente, mas ela deu um boom nos últimos anos. E no Brasil, a gente tem uma característica bem pontual do empreendedorismo, que é o empreendedorismo por necessidade, né, que não é empreendedorismo por vocação. Então, esse empreendedorismo por necessidade que vem da falta de emprego, da situação econômica, enfim, isso gera muita literatura sobre o assunto também. Não necessariamente literatura qualificada, mas gera. Então, pegando bem específico a parte de competências, existem as competências de empreendedorismo que são definidas pela ONU. E elas fomentam o programa do Empretec, que é um programa super conhecido do Sebrae, que é de formação de empreendedores, de empresas e formação de empreendedorismo. E esse trabalho, ele foi feito com base no trabalho de Macklin, de 73, que ele atribui, né, ele começa falando de empreendedorismo sobre dois momentos, né, que tem as características pessoais da pessoa, como personalidade, habilidade, motivação, gestão, e existem aquelas características que estão vinculadas à gestão de um negócio. Uhum. E junto desses dois olhares, ele traça as 10 competências, e aí lá a ONU se apropria disso, melhora, enfim, e surge então esse programa que é o Empretec, que é embasado nessas competências. Então, assim, elas são quebradas em 3 conjuntos: conjunto de realização, de planejamento e de poder. Vamos pegar a primeira parte, conjunto de realização, que é, por exemplo, uma das competências é busca de oportunidades e iniciativa. Então, é uma pessoa que ela está ligada no que está acontecendo e buscando constantemente promover novas ideias, novos projetos, seja dentro da empresa, seja fora, né? Uhum. Então, é um comportamento que ele está tanto para o intraempreendedor como para o empreendedor externo. Então, essa capacidade de buscar e de oportunizar iniciativas e novos projetos é algo compete a uma pessoa que tem um perfil empreendedor. E isso, professora, também exige da gente ficar antenado por que está acontecendo na nossa área de negócio, né? Porque você fala na questão da administração, mas eu imagino que atinja qualquer tipo de profissional, uhum, esse tipo de competência, uhum, né? No direito, por exemplo, nesse exato momento, a gente tem uma lei nova, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma grande oportunidade para os juristas, para os advogados, que de repente, se quiserem se especializar nesse tipo, sim, de lei, vão conseguir novas oportunidades de negócio do que outros advogados que eventualmente não atuam nisso, né? Eu acredito que isso também seja relacionado com isso que você coloca, sim, né? Sim, sim, perfeito. E na realidade, o empreendedorismo, ele não é uma competência, digamos assim, que o aluno da administração vai se desenvolver melhor. Não, é uma coisa que é da pessoa. Uhum. Que independente da área que eu venha me formar, se eu tenho isso em mim ou quero desenvolver, que também é uma outra discussão que tem, se a pessoa nasce com, se desenvolve, eu posso ter. Uhum. Né? Professora Mariana? Deixa eu só aproveitar o gancho falando sobre mercado, né? Uhum. Eu acho que esse é o principal ponto quando alguém decide empreender, quando tá nesse momento sair da faculdade, é olhar pro mercado. Ah, tá saindo uma nova lei, uhum, que a gente comentou, né? Tá saindo uma nova norma, nova legislação, tá tendo um novo uma mudança de comportamento de consumo, uhum, é enxergar nessas oportunidades de mercado uma chance de empreender. Então, a Ju trouxe antes que existem muitos empreendedores por necessidade, mas existem também os empreendedores por oportunidade. Uhum. E quem empreende por oportunidade é quem consegue fazer essa leitura de mercado. E é aí que tá o grande pulo do gato, que a gente costuma dizer na administração, uhum, que é a grande vantagem, o teu grande diferencial no mercado vai ser isso, é o quanto tu consegue enxergar oportunidades no mercado. Tem alguns autores que já falam que a nossa crise política e econômica é nada mais do que um grande mercado para o empreendedorismo, e os dados já começam a nos mostrar isso, a nos mostrar que a gente teve um salto, se eu não me engano, o último dado que eu li falava em torno de 30% aumentou o número de empreendedores do ano passado para esse ano. Mas mais por necessidade aí, em função do mercado. Aí tem uma mescla entre necessidade e oportunidade. Mas tem gente que na necessidade acaba se descobrindo empreendedora. Aí entra a questão do comportamento, que é um pouco do que a Juliana estava falando, né? Então, o legal do empreendedorismo é isso, que ele é um campo para todo mundo, né? Aqui a gente tem professores da área de gestão, volar como vindo da área do direito, mas qualquer área pode se apropriar desse assunto, né? Claro. Porque é um tema que interessa a todo mundo. Falando sobre mercado, então, o grande olhar e um cuidado que o empreendedor tem que ter é o quanto aquela necessidade, que é uma necessidade dele, empreendedor, é uma necessidade do mercado. Uhum. Esse é o motivo, é o que mais faz as empresas fecharem no primeiro ano de existência. Uhum. Né? Então, porque as pessoas abrem um negócio para satisfazer uma necessidade que ela tem, mas ela não pesquisou se mais alguém também tinha aquele problema. Então, quando a gente conversa com os alunos sobre empreendedorismo, ou motiva eles a empreender, que eu acho que nós que estamos aqui somos grandes multiplicadores do empreendedorismo dentro da academia, é esse cuidado, tenha certeza que essa necessidade que tu vai suprir, que o teu negócio vai suprir, é uma necessidade de mais gente, não é uma coisa só tua, né? Tem vários casos, mas um dos eventos sobre empreendedorismo que eu participei, tinha uma menina que ela vinha de fora, enfim, a família não era daqui de Porto Alegre, então para ela queria abrir um negócio que era ter como se fosse um condomínio compartilhado de postagem. Uhum. Tá? Postagem de quê? Ah, vai chegar, comprei uma coisa pela internet, ah, vai tá. chegar. Entendi. Tá? E daí, Só que era uma necessidade que ela começou a pesquisar, assim, no processo de validação do negócio, que é um processo muito importante quando a gente vai empreender. Ela saiu na rua e começou a pesquisar e ninguém precisava daquilo. Porque, assim, todo mundo que comprava alguma coisa pela internet ou tinha, morava num prédio com portaria, ou tinha um zelador que recebia, ou quando comprava, pedia pra entregar na casa da mãe, que tava sempre em casa. Ou no trabalho. Ou no trabalho. Então, as pessoas buscaram soluções adjacentes que não necessitavam de um negócio. E isso, pra ela, seria uma solução do problema dela. Uhum. Só que era um problema só dela. Então, a gente conseguiu convencer ela, né, a pivotar, que é um termo que a gente usa em empreendedorismo, a desistir da ideia e buscar outro negócio para empreender. Então, esse é um cuidado muito grande que tem que ter na hora de empreender, é ter certeza que aquele negócio atinge mais pessoas e não só quem está tendo a ideia. Isso é feito no que vocês chamam de plano de negócio, é isso? Isso. Também. Não, é que a Mari comentou sobre a questão de buscar informações, né? Isso está dentro de uma das competências. Uhum. Então, na hora que tu vai empreender, tu tem que saber se o teu comportamento é de uma pessoa que busca, que cava, que cavoca, que vai a fundo. Porque a gente diz assim, não adianta eu dou uma pesquisada no Google e aí eu já sei tudo. Não, a gente tem que ir pessoalmente. Inclusive, quando a competência ela é destrinchada, né, dentro desse material da ONU, eles falam lá, né, busca de informação. E chega a dizer assim, vai pessoalmente atrás de informações confiáveis para a realização de um projeto. Uhum. Então, eu não saio, faz um Google e era isso. Não, eu vou ali atrás e vou ver se eu vou perguntar para as pessoas, meus potenciais clientes, eu vou olhar os meus concorrentes de verdade, eu vou fazer um cliente oculto. Enfim, se eu tenho esse comportamento de querer saber mais e saber, né, de verdade sobre aquilo, porque isso vai fazer a diferença para eu ser um bom empreendedor ou não, né? Eu sei que o pessoal do marketing e da administração fazem aquelas dinâmicas, como é o nome daquilo, que vocês reúnem um monte de gente numa sala, assim, atrás grupo de um vidro. Grupo focal, né? Isso também poderia ser usado? Sim, é uma metodologia de pesquisa, né? Uhum. Então, poderia ser usado, sim. Tu chamar possíveis clientes, possíveis, né, fornecedores, dá pra fazer, dá pra fazer com clientes, dá pra fazer com... Você pega um perfil, talvez. Um perfil aí, né? E coloca numa sala e começa a levantar questionamentos e ver se aquele teu negócio, aquela tua ideia de negócio seria atrativo pra eles. Interessante. Professor Felipe, e do ponto de vista das ciências contábeis, a gente sabe que apesar dos advogados terem, inclusive, disciplinas de direito empresarial na faculdade de direito, né, essa questão de criação de empresas, de abertura de empresas, da própria manutenção de uma empresa, foi muito direcionada para os contadores, né? Como é que vocês lidam com isso e quais seriam suas observações aí nesse aspecto do empreendedorismo? Há uma mística bastante grande sobre o ato de abrir uma empresa, né? Ainda há uma percepção um pouco antiquada ou antiga do prazo ou da questão burocrática em cima da abertura de uma empresa. Tá? Hoje os processos eles estão muito mais dinâmicos, muito mais ágeis, tá? E a gente fala de um período de 3 anos para cá, em que o processo, por exemplo, uma viabilidade de negócio em determinado local, muitas vezes se dá em menos de 24 horas, prazo que antes levava em torno de 7 a 10 dias. Então, o processo de regularização de um empreendimento, ele está muito mais ágil do que há bem pouco tempo atrás, né? Então, ainda existe uma mística em cima de abertura de empresa, né? O que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Antes mesmo de a pessoa se informar referente ao que se faz necessário para abrir uma empresa sobre o aspecto burocrático, ele já começa ele mesmo botar barreiras, impor barreiras ao processo de criação da empresa, né? O que não é uma verdade. Obviamente, ainda existem alguns processos burocráticos bastante lentos, né? Existem esferas dentro dos órgãos públicos que atrasam um pouco o processo e, às vezes, o processo de empreendedorismo não pode esperar. Às vezes, a ideia, o calor da ideia tem que ser absorvido naquele momento e tem que fazer a coisa acontecer, porque empreender é um ato de coragem e, às vezes, a coragem passa e aquele empreendedor que alguma hora aflorou naquela pessoa acabou amordando e não aparecendo mais, né? Uhum. Então, acho que falta um pouco as pessoas se informarem um pouco mais sobre qual é o processo de regularização do seu empreendimento, da sua ideia empreendedora. Não necessariamente, bom, eu vou empreender imediatamente, eu já saio atrás do processo de regularização, vou abrir uma empresa. Não, acho que tem, como a professora Juliana falou, existem diversos passos a se fazer antes desse processo de empreendimento, claro. E primeiro, e acima de tudo, né, é entender que realmente é um ato de coragem o fato de empreender, né? No Brasil a gente tem muito aquela perspectiva de vitimista, né? Ah, eu vou empreender, mas não sei quantos por cento das empresas fecham no primeiro ano, no segundo ano, e assim, ao final de 5 anos, sobram menos de 5% de empresas abertas, que perpetuam, né? Mas, olhando países desenvolvidos como os Estados Unidos, 70% das empresas elas fecham no primeiro ano. Então, é um risco ou é uma proposição própria do empreendedorismo tu falhar, né? Quantos empresários bastante famosos, empresas bastante consolidadas no mercado, são oriundas de empresários, de pessoas que falharam 1, 2, 3, 4, 5 vezes até acertar o taco. A questão é que, se tu acredita que efetivamente tu tem uma ideia em potencial, tu não pode desistir. Por isso que esse processo burocrático ele não pode barrar. Quando tu tem o calor do empreendedorismo acontecendo, não pode perder. Eu acho que tem que tocar pra frente, acho que tem que fazer acontecer. Porque se tu efetivamente começar a botar na ponta do papel, começar a pensar de forma mais... menos lúdica, tá? Tu não empreende. Acho que é igual ter filhos. Se tu pensar, se tu programar muito, se tu planejar, tu nunca vai ter. Empreender é mais ou menos isso. Se tu não ter um pontapé inicial, não efetivamente dar tua cara a tapa, mas não vai. Tem um ponto aí, professor, que... Eu não sei se é possível dizer que todo mundo tem a vocação para empreender, né? E acho que aqui a gente não está fazendo também um juízo de valor. Tem pessoas que não querem empreender, tem pessoas que se sentem bem sendo empregadas. Nós precisamos de empregados e de não empreendedores, né? E eu creio que nenhum de vocês está propondo aqui que todo mundo precisa ser um empreendedor. O cidadão tem que realmente querer, que é isso que você fala, né, professor? Acho que, efetivamente, se ele tem o desejo, ele tem que arriscar. Acho que esse é o ponto que a gente tem que elucidar, né? Realmente, há perfis e perfis, né? Então, tem ali perfis mais técnicos de pessoas que se sentem muito confortáveis, se sentem muito bem numa zona de conforto, e tem pessoas que se sentem extremamente presas, extremamente irritadas quando estão num processo técnico sem inovação, sem ter esse ponto de provocação. Né? Então existem perfis e perfis, e como tu bem mencionaste, que bom que a gente tem essa diversidade de perfis. A questão é pensar, bom, se eu tenho a possibilidade de empreendimento, se eu tenho pessoas que estão a fim de empreender, o que tem que ser feito para empreender? Qual é o start que tem que ser dado para essa pessoa? Muitas vezes é só falta alguém assoprar no ouvido dela. Vai. Né? Às vezes só falta isso. Né? O que a gente pode fazer para isso? Professora Juliana? Não, é só fazer uma observação que o professor Felipe fez. É questão de ter facilidade para abrir negócios. Né? A minha primeira empresa, quando eu abri através do MEI, que muita gente não sabe que existe ainda, apesar de faz 10 anos que eu abri a primeira empresa. Eu abri pela internet, fui lá, cadastrei as informações, abri na internet, fui na época, eu tinha que ir na prefeitura, entreguei um documento, passei numa gráfica e imprimi as notas. Então, assim, em menos de 24 horas estava tudo resolvido. O que eu pagava por mês, como era uma prestação de serviço, na época era R$30, hoje deve estar em torno de R$40 e poucos, e isso me deu o direito, por exemplo, na época que eu engravidei e virei mãe, ter licença maternidade. Então eu tive licença maternidade pelo INSS, porque eu pagava essa contribuição mensal. Então, assim, já está muito mais fácil, realmente, mas ainda tem esse medo, que eu acho que é o que o Weber está comentando, sobre ter coragem, né? Esse medo de, tá, eu vou ter que largar meu emprego, eu vou deixar que ser CLT, e agora, meu Deus, e a segurança, o que eu faço? E cara, não, eu quando comecei, eu saí da empresa que eu tava e fui abrir um negócio, né? Eu dei o peitaço com tudo que tinha direito. Mas tu pode fazer as coisas em paralelo, não precisa esperar o momento, o dinheiro, a grana. Hoje é muito viável, a internet nos ajuda muito nisso, em tu ter negócios paralelos até que o teu negócio que tu resolveu montar te dê grana o suficiente pra tu dar o peitaço e cair fora. Pessoal, a Juliana Oliveira, que nos acompanha aqui também, ela tem... ela traz uma perspectiva um pouco diferente, né, do que a gente está colocando aqui. Uma perspectiva, não que vocês não sejam empreendedores também, mas uma perspectiva de alguém que sai da faculdade, busca empreender e também tem aí algumas lições para nos passar, né, Juliana? Complementando um pouquinho essa questão que tu falaste que vocês falaram da dificuldade, das dificuldades, também é importante, eu acho, ressaltar a carga tributária, né, como uma grande barreira hoje em dia das empresas. E complementando também o que o professor Felipe comentou, a questão do licenciamento das empresas, porque às vezes, vou abrir uma empresa, mas precisa primeiro definir saber a tua atividade e procurar saber quais as licenças, o que que... Porque, às vezes, não é simplesmente abrir um CNPJ ou pegar um alvará na prefeitura. Às vezes, tem licença ambiental, licença da vigilância sanitária, que envolve custos muito maiores do que a pessoa pode estar ciente, né? Então, acho que por isso é importante, né, orientação nesse momento. Chama KNAIS? É KNAIS, né? KNAIS. Você precisa saber quando está abrindo a empresa. A primeira definição é quando o cliente vem me procurar, é o KNAI, né? Então, ele já vem me dizendo o que ele quer fazer e a gente vai atrás de um KNAI que seja adequado, podendo ser mais de um, e qual a carga tributária, né, que esse KNAI puxa, então, para a empresa. Então, pode ser vários KNAIs, a empresa pode ser de vários regimes, normal, simples. Então, primeiro tem que fazer esse planejamento tributário, né, estratégico, antes de definir, né, para ver se a pessoa suporta, né, então essa barreira. Professora Mariana? Eu acho que o nosso papel aqui também é muito de incentivo, né? Porque a gente sente isso em sala de aula e o Weber e a Ju falaram um pouco sobre de precisar desse incentivo, porque às vezes os nossos alunos e as pessoas que estão nos ouvindo vão se identificar com o fato de virem de uma família tradicional. Né? Então, assim, eu sou filha de dois concursados públicos, né? E daí tu conseguir enfrentar a barreira de eu não vou fazer um concurso público, eu não vou ser empregada, eu vou ter o meu negócio, tá aí a estabilidade, né? Então eu acho que a gente tem esse papel como professor também de dar esse apoio, de dizer, olha, a gente entende teu pai e a tua mãe, a gente não quer brigar com eles, mas a gente acha que tem outros caminhos. O jovem hoje, apesar de ser jovem, quem tem uma família mais tradicional, ele vai ouvir da família conselhos tradicionais. No sentido de, a primeira coisa que tem que fazer é procurar um contador e ter um CNPJ. Hoje em dia não necessariamente é essa a ordem. A gente costuma dizer na área de empreendedorismo primeiro tenha um cliente. Quando conseguir um cliente, aí tu vai atrás do teu CNPJ, porque daí tu vai precisar emitir uma nota, mas aí já vai ter um dinheiro entrando. Porque tu largar tendo custo, porque às vezes não pode ser MEI, né? Como que a Ju comentou, dependendo do teu enquadramento. Consultoria em geral. Isso. Então tu largar já tendo um custo, desculpa contadores, mas com o custo do contador, o custo de toda a documentação e todos os alvarás necessários, se tu não tem nenhum cliente, tu pode remar, sei lá, 6 meses atrás de um primeiro cliente. E aí? Daí tu vai estar com esse custo fixo? E daí tu já vai começar teu negócio no prejuízo. Aí não há espírito empreendedor que permaneça. Então a gente costuma dizer muito isso nas aulas de empreendedorismo. Primeiro tenha teu cliente. A tua primeira busca tem que ser por um cliente. E tu só vai encontrar ele fácil se tu fez aquela análise de mercado bem feita, se tu sabe quem precisa daquela necessidade. Então tá, encontrei meu primeiro cliente. Agora sim, agora meu negócio vai ser estruturado. Professor Felipe? A professora Juliana e a professora Mariana, elas se envolvem muito mais com o pessoal da administração, que por natureza, talvez. Até por vocação, tem uma facilidade um pouco maior de se expressar, né? Então, não digo um problema, mas ainda é uma barreira que o profissional da contabilidade, ele tem que desenvolver, ele tem que ultrapassar. Né, Juliana, a gente tem que ser um pouco mais, se expor um pouco mais. Deixa eu interromper, né? É comum a outras áreas também, eu lido muito com o pessoal da tecnologia da informação. E eles são muito introspectivos, assim, imagino que. Claro, perfis diferentes, mas essa é a mesma questão que você fala, né, professor? Sim, e isso faz a diferença. Isso faz falta. Claro, claro. Né? O contador tem uma capacitação técnica muito grande e ele precisa botar isso para fora. Ele precisa trazer isso em prol do seu cliente, em prol do seu par, em prol da comunidade contábil, em prol da comunidade empreendedora. Eu acho que ele não pode ficar retendo esse conhecimento técnico, né? Ele tem que conseguir expor. Mas o que eu sinto muito em sala de aula, principalmente quando eu tenho turmas mistas entre administração e contábeis, é como nós temos boas ideias advindas dos alunos. Uhum. Como a gente tem pessoas com boas ideias. Uhum. Tá? Que realmente faltam aquela, talvez, cultura, ou aquela questão já familiar que a professora Mariana trouxe, de empreender por natureza. Porque boas ideias eles têm. São questões que, quando levantadas, a gente fica... Né? A gente até fez um trabalho interdisciplinar, que a gente visualizou algumas ideias extremamente inovadoras, e não inovação sobre o aspecto tecnológico, que há uma certa confusão aí em pensar inovação com tecnologia. Muitas vezes andam em paralelo, mas não nem sempre. Nem sempre. Então, existem algumas propostas bastante inovadoras e que partem de alunos que possivelmente não irão empreender porque justamente não tem essa cultura familiar, ou talvez trazendo um pouco de culpa para nós, a gente não incentive tanto, não tanto quanto deveria, né? Uhum. Talvez a academia, se ela incentivasse um pouco mais, se ela tivesse alguma forma de prover um pouco mais essa mentalidade empreendedora nos alunos, a gente faz nosso, se esforça, né? Mas acho que sempre pode mais, acho que sempre se consegue um pouco mais, porque são ótimas ideias, né? A gente escuta ideias de alunos, provocações de alunos que são sensacionais, né? Tem planos de negócios que a gente analisa e pensa, puxa, é uma ótima ideia, é uma baita ideia. Totalmente viável. O que falta para isso acontecer efetivamente? Coragem. Só coragem. Eu acho que também tem a questão da natureza do próprio país, né? A gente nunca foi tão desenvolvido quanto deveria, né? Os nossos mercados foram fechados por muito tempo, né? Uma certa insegurança e questões muito básicas que a gente ainda não resolveu, por exemplo, saneamento básico e coisas muito, realmente muito, muito básicas. Então, talvez o momento seja agora da gente, né, ultrapassar essas barreiras na medida que a própria economia permite, né? Porque nós temos ainda pessoas que morrem de fome, praticamente. Então, é claro que a gente... E isso também podem ser oportunidades, creio eu, né, pessoal? Sim. Não, e até assim, tem uma questão que eu acho que o Felipe comentou no início, eu acho super importante, assim. Nós não temos a cultura da falha no nosso país, que é diferente dos Estados Unidos. Uhum. Então, quando a gente fala de empreender, a gente tem que entender que a gente vai tentar e vai errar e vai aprender, e aí a gente aprende, a gente vai fazer um negócio melhor. Hoje, eu e a Mari, nós somos sócias num negócio, que é a Palco, Palco Educação Continuada, uhum, né? Fazer um merchan. E assim, antes... Tem que fazer um podcast, né, pra Palco. Tá, então. Vou pensar nisso. Mas antes, eu tive uma outra empresa, eu tive uma cantina, eu tive outras coisas que não deram tão certo, mas me trouxeram experiências pra eu ter o negócio que eu tenho agora, que provavelmente vai me trazer experiências pra outras coisas. E isso tem a ver com duas competências que eu acho extremamente importantes para quem quer empreender, que é uma coisa, primeiro, que assim, ó, não chega nem ser uma competência, mas é uma coisa que tu desenvolve, que é a rede de contatos, que tá dentro das competências, mas assim, a faculdade é o momento de fazer uma boa rede de contatos. Uhum. E às vezes eu falo sobre isso em sala de aula e a gente só, quando a gente tá lá no meio da faculdade, a gente não se dá conta disso. Uhum. Só se dá conta 10 anos depois, quando um ex-colega teu te chama para tu prestar um serviço para ele. Aí tu pensa, pô, ainda bem que eu fiz uma boa rede de contatos. Uhum. Então isso ajuda pra caramba. E a segunda é a questão de autoconfiança, né? O quanto a pessoa, ela tem confiança nela mesmo para tomar essa decisão e ir contra família, e contra, às vezes, namorado e namorada, e contra sistema, enfim. Uhum. Quanto ela confia naquela ideia e vende aquela ideia. Porque, por melhor ideia que eu tenha, e os nossos alunos têm ideias maravilhosas, na hora da venda, e isso é uma competência extremamente importante para quem vai empreender, ou pelo menos se juntar com alguém que tem essa competência, eu tenho que passar isso, eu tenho que mostrar que aquilo é muito bom, que aí a pessoa vai querer comprar de mim. Se eu não confiar pra caramba que aquilo ali dá certo, que o que eu tô fazendo é bom, ninguém vai comprar. E aí, por melhor ideia que eu tenha, a coisa não anda. E é uma das coisas que a gente fala muito quando tá falando sobre sociedade, sobre como desenvolver uma empresa. Eu posso ser muito técnico, que é o pessoal da Contábeis. Beleza, eu não tenho um monte de competência comportamental importante, mas então eu vou fazer sociedade com alguém que tenha. Uhum. E aí, ok, os dois juntos vão conseguir andar. Agora, tu junta dois técnicos que não têm essa capacidade, fica muito mais difícil. Eu acho que esse boom de startups e a galera... Porque todo mundo chama tudo de startup, mas aí o que é startup e o que não é, acho que é outro podcast que a gente pode fazer. Claro, claro. Ele trouxe esse ponto de pivotar, que é o termo que eles usam, não tá errado. Que seria mudar de quer carreira, mudar, né? Que chegar, quer começar a fazer validação do teu negócio, ver se o mercado vai aderir. E vê que não vai dar, e tudo bem que não vai dar. Ah, mas eu perdi tempo. Não, tu não perdeu tempo. Olha tudo que tu aprendeu com esse processo. Ainda bem que tu não foi adiante, porque tu não teve prejuízo. Tu só mudou a ideia do negócio. Então, não tem problema mudar, não tem problema errar, não tem problema ir fazer uma apresentação, um pitch e receber crítica. Não tem problema. E isso é uma cultura nossa. A gente tem medo de se expor por medo de ser criticado, por medo de errar, por medo de ter que desistir. Isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer naturalmente. E então, a humildade que a gente precisa ter para, nesses momentos, saber que são as lições aprendidas de projetos, né? Todo projeto tem uma lição aprendida, claro, né? E acho que empreendedorismo também tem isso, né, professora? Isso, e esse é o ponto, é entender que isso faz parte do processo. Então, acho que quando a gente decide empreender, a gente tem que entender que errar e mudar e reformular estratégias faz parte do projeto, faz parte do processo. Então, não tem por que ter esse medo. Só que daí tu precisa ter uma rede que te apoie para fazer isso. Uhum. E eu acho que é aí que a gente tem que entrar como sociedade, como comunidade, como academia e dar esse suporte. Acredito que a gente, no curso de administração, consiga já inserir bastante o empreendedorismo. O Felipe está caminhando no curso de ciências contábeis, também tentando inserir, a gente tem ajudado no que pode. Mas eu acho que outras áreas, né? A área do direito tem inúmeras oportunidades. Falando especificamente de startups, teve um evento que foi específico para startups da área do direito. Uhum. Foi para desenvolver negócios na área do direito. Então, o empreendedorismo ele está em todas as áreas, né? Então, a gente só tem que ajudar a fomentar isso como comunidade. Uhum. Professor Felipe, como é que é empreender na área da... Na área de vocês. Até um ponto que a Mariana falou, a questão do falhar e tá tudo bem. Existe uma prerrogativa dentro da área contábil que um contador tem que abrir um escritório de contabilidade. Né? Eu não sei de onde veio isso. Tá? Um contador, para ser empreendedor, ele tem que ter um escritório de contabilidade. Por quê? Porque não tem, não acredito que não tenha nenhuma correlação. A tua capacitação técnica é focada em contabilidade. Olha que bom, toda e qualquer empresa precisa de uma visão contábil. Isso permite que tu, como contador, abra, ou, né, a partir das tuas competências, desenvolvimento, todos aqueles 15 passos que a professora Juliana falou no começo, te permite que tu tenha acesso a qualquer tipo de empresa. Né? Então, eu acho que a formação contábil, ela permite, ela capacita de uma forma tão ampla tu empreender, só que há uma mística, há uma cultura de que se o contador, o bacharel em ciências contábeis, ele quer empreender, tem que ser um escritório contábil. Ótimo, escritório contábil, eu acho que é um baita negócio, eu acho que pode fazer muito a diferença para as empresas, tanto as embrionárias quanto as empresas que já estão acontecendo, já estão consolidadas. Acho que o melhoramento é contínuo e o papel do contador, o papel do escritório contábil é bastante acentuado em cima disso, né? Mas eu não acredito que o contador tenha que se limitar a um empreendimento contábil. Eu acho que a capacitação técnica dele permite que ele consiga expandir para qualquer outra coisa que ele se sinta confortável. Que ele tenha interesse. Não necessariamente ele precisa dominar aquele tema, mas ele precisa ter um networking para conhecer quem domine e para gerir essas pessoas que vão efetivamente praticar a atividade fim daquela empresa. Acho que o aspecto de gestão ele tem que ser mais latente. Vocês sabem que no meu caso eu tenho uma empresa desde 2012 e isso que vocês falam assim, sobre errar, sobre não dar certo, sobre não ganhar dinheiro e sobre... Né? E eu, enquanto advogado, é essa mesma coisa que você colocou, professor, né? O advogado tem que abrir um escritório de advocacia para litigar. E quando nós abrimos a nossa empresa, eu tenho um sócio da área da ciência da computação, que não é advogado, nós reunimos, decidimos atacar uma área que é pouco atacada pelos advogados, que é essa área de consultoria em questão de segurança da informação e proteção de dados. E demorou muito, mas eu não litigo, eu trabalho com consultoria, que é muito raro em advogados, assim, né? E eu acho que é isso que você coloca, né, professor? Tentar identificar também outras possibilidades e outras atividades que talvez não são tão atacadas pelos profissionais e que eventualmente tragam até uma maior facilidade, porque eu tenho menos concorrência, né? Então, nesse sentido, não sei se seria essa a ideia. É, isso aí, até assim, a minha primeira, eu tenho duas empresas, né? Eu sou empreendedor duplo. A minha primeira empresa não foi um escritório de contabilidade. A minha primeira empresa foi uma assessoria e gestão de terceiros. Interessante. Que não, né, as competências para tocar essa empresa, elas advêm da academia, advêm uhum. do curso de ciências contábeis, mas não necessariamente é contabilidade. Uhum. E por consequência, por já estar no mercado, por já estar empreendendo, viu-se uma possibilidade de um escritório contábil, e aí abriu-se então a segunda empresa, que é um escritório de contabilidade. Mas esse é o ponto que eu tento defender com os alunos. Olha, a tua formação técnica é sensacional, e eu sou um alto defensor da contabilidade, né? Uhum. Eu puxo muito brasa para esse assado. Eu acho que o leque de possibilidades que o curso de ciências contábeis abre é extremamente grande. É só a pessoa ter um pouco mais de coragem e ser um pouco mais mente aberta. E aí bate com o que a professora Mariana falou. Eu acho que tem que estar aberto a possibilidades, a tentativas e erros, né? A gente faz um projeto aqui dentro da faculdade, que são os planos de negócios, e eles ficam sem jeito de o plano de negócio dar errado. E eu incentivo justamente a apontar que, como a Mariana falou, que bom que deu errado no plano de negócio. Sim. Não deu errado na efetivamente. É. Então, assim, antes de efetivamente tu errar e ter um dispêndio financeiro, algo que para reverter se torna bastante mais complicado, moroso, demorado, tu já matou o mal na raiz. Já antes de começar as coisas um pouco tortas, tu já nem começou. Ótimo. Juliana, e a tua experiência? Então, eu sou uma dessas empreendedoras por oportunidade, assim, que a professora Mariana comentou. Eu me formei aqui na Faculdade de Sisuca em 2012, já tinha passado por alguns escritórios de contabilidade, fazendo estágio, e no momento eu estava trabalhando numa indústria farmacêutica, uhum. que não tinha nada a ver, né, mas conforme tinha falado, com foco, né, o ramo contábil, mas eu trabalhava na contabilidade interna, na parte fiscal. Mas sempre, nunca pensei em empreender, assim, mas eu via que eu acho que ali na indústria, de repente, não era, né, onde eu queria estar, eu tinha muitas dúvidas. Então, depois eu fiz uma pós-graduação em planejamento estratégico e gestão tributária e, por acaso, encontrei uma pessoa que ela já era empreendedora, né, ela trabalhava com o pai dela no escritório de contabilidade e precisava de alguém para fazer a parte contábil. Em meio a isso tudo, quando eu conheci essa pessoa, a indústria estava fazendo uma reformulação e terceirizando a sua contabilidade. Bem então, naquele momento. Exatamente. E eles queriam me realocar na parte financeira da empresa, uhum. no setor financeiro. Mas que não tinha nada a ver com o meu perfil, nem, né? Não é o que eu estava buscando para mim. Então eu resolvi, na coragem, pedir demissão e fazer a sociedade com essa pessoa. Foi um baque, assim, no bolso, digamos assim, uhum. porque eu tinha um bom salário, imagina, era recém-formada, eles até me deram um auxílio na questão da pós-graduação, mas não era o meu foco, né, trabalhar na parte financeira. Então, começamos, eu e ela veio com essa, já com uma carteira de clientes, ela tinha um escritório em Porto Alegre, e por alguns motivos pessoais, ela estava trazendo esse escritório para Cachoeirinha. Uhum. Então, ficamos alguns meses trabalhando home office, né? Não tínhamos onde receber os clientes, mas a gente buscava alternativas. Ah, a gente buscava, assim, uma maneira de suprir aquilo. Ah, a gente vai até o cliente, a gente, sabe, dava desculpas, assim, que fosse para nosso uhum. benefício. Então, assim começou. Ficamos alguns meses em home office até que montamos a nossa sala, né? Aqui em Cachoeirinha. E isso foi em 2015, né? Então, e aí estamos há 4 anos já no trabalhando eu e ela. Ainda somos eu e ela. Hoje nós temos uma carteira de clientes já bem maior, né? Consolidado. Já estamos sentindo, inclusive, a necessidade, assim, de aumentar a equipe. Mas por algumas ainda dificuldades, a gente ainda não tomamos essa decisão, né? E uma das coisas que é uma das nossas maiores dificuldades, assim, também que eu gostaria de falar, é a questão da parte comercial, né? Porque eu não me via, assim, eu não achava que fazendo tinha, comercial. Perfil empreendedor. Mas... e nem ela, né? Nem a minha sócia também, não. Mas eu fui busco sempre, né? Até recentemente fiz um curso com as gurias, com a Ju e com a Mari, sobre marketing. E colhi fruto já disso. Então, como essa parte comercial é mais minha, digamos assim, no escritório, né? Eu tô sempre buscando essa parte da digital, alimentando as redes sociais do escritório, levando a informação para as redes sociais, que eu acho que é uma coisa que chama muita atenção. tentando colocar o nosso nome no mercado, né? Digamos que nos últimos 2 anos, assim, foi que deu mais um boom, assim, no escritório, que, né, tivemos um reconhecimento maior na cidade. Ótimo. Professor Felipe? Colaborando em 2 aspectos que a Juliana comentou, a questão do marketing, realmente a formação do contador, ela não permite, ela não desenvolve isso. E é muito engraçado, é muito... É algo até a ser estudado, é o seguinte, eu dou aula na introdutória, tá? Então são alunos que estão chegando, e já tem o perfil introspectivo. Já tá, é incrível, eu tenho turmas mistas, e é muito fácil de identificar quem é da administração e quem é da contábeis. Óbvio, existem alguns exceções, que se destacam, claro, de forma diferente, mas é fácil de visualizar o aluno que é mais introspectivo como sendo o da contábeis, e o aluno mais expansivo, o aluno que tem uma habilidade um pouco maior em oratória, em ser um aluno da administração. Eu até tento puxar alguns alunos da administração para contábeis, justamente para fazer essa... e outro ponto que também acho bastante interessante e é legal que a Juliana mencionou é o seguinte: quem quer empreender, se não tem escritório, faz home office, se não tem como atender, marca num café, se não tem equipamento do mais sofisticado, faz com que tenha. Eu acho que quando tu quer efetivamente empreender, se tu acredita naquele teu projeto, tu não vai se ater a esses pequenos detalhes como barreira. Quem não quer empreender, que não está afim, qualquer ponto é motivar a situação econômica e política do Brasil. Cara, a situação política e econômica do Brasil, é para todos, não é só para você. Então tem gente que se apega a essas dificuldades para se jogar contra si mesmo, né? Sabe que essa questão do home office é muito interessante. Eu trabalho em home office até hoje e a nossa empresa tem uma sede, fica no interior, e demoramos para ter a nossa sede, mas é muito interessante que todos os nossos clientes ficam muito longe da nossa sede. Então é muito raro a gente receber alguém na sede, e a gente consegue trabalhar com conference o tempo todo. Eu e meu sócio estamos em cidades diferentes, então a tecnologia permite... Claro, não dá para comparar, talvez, com a questão fiscal ou da parte de ciências contábeis, que exige, às vezes, um contato até mais físico, pegar documentos, enfim. Ou pode visitar, mas isso está mudando, e cada vez mais as empresas trabalham numa boa com conference, por Skype, né? Então isso é muito, muito interessante. Só dando um relato nosso, né? A nossa empresa, a gente nunca viu contador na frente. Não, nunca. Quer dizer, eu conheço porque ele é da família, mas não, a gente nunca não foi lá. Então, WhatsApp. E a questão do home office, hoje a gente tem os co-workings por aí, né? Então, também assim, tem eu preciso marcar com o cliente, cara, vai lá. E agora na era digital também, tu não precisa mais ir até o contador levar nota fiscal em papel. Isso é tudo tu importa tudo, todos os XMLs. Eu também tenho clientes que eu vejo muito pouco. Às vezes até eu penso, eu preciso ir lá fazer uma visitinha, né, pra ele sem não fazer achar um comercial dele. Porque fica aquela coisa, tu manda a guia lá todo mês, faço, né, manda o balancete, mas tu quer também ter uma relação mais estreitar, relação laços com o cliente. E a gente tem que perceber também qual é o estilo do cliente. Exatamente. Né? Porque nós atendemos startups que o pessoal muito mais jovem do que nós, eles não estão nem aí, não querem nem nos ver. Agora, por outro lado, você tem empresas mais tradicionais que querem visitar a sede, querem ser visitadas. A gente brinca que temos clientes carentes, digamos assim. Sempre gostam de ter o contato com o contador. Já outros não, eles são... Não querem nem ver o contador. Já não, nem mandam algo. Hoje em dia até a gente trabalha com um sistema que já baixa tudo ali, as notas e as despesas, ele manda por e-mail, então às vezes tu nem vê o cliente, né? A Juliana falou sobre um desafio que ela teve aqui, que foi essa questão de como ser um comercial, ou a dificuldade de ser um comercial, ou melhor, até da necessidade que há de uma empresa ter um setor comercial, uma pessoa dedicada a isso, né? Eu também passei por essa dificuldade. Nós sabemos que tem pessoas que têm um perfil mais... adequado para isso ou não, mas como é que a gente lida com isso se eventualmente nós não temos esse perfil de correr atrás, de buscar clientes, de captar clientes, porque é muito difícil isso, né, professora Juliana? Então assim, eu vou fazer um relato pessoal, porque eu acho que traça bem o que muitas pessoas sentem. Eu, antes de empreender, eu trabalhei muito tempo na área bancária, né? Foram quase 10 anos trabalhando na área bancária, e não só na área bancária, mas todos os estágios que eu passei, seleções que eu fiz, as pessoas sempre me enxergaram muito como comercial. Ah, tu tem um bom perfil comercial. Porque tu fala bem, tu tem uma boa imagem. Nanana. Cara, e eu odiava vender. Então, assim, eu fiquei na área bancária por mais por insistência minha do que eu ter perfil para aquilo. Porque queriam que eu vendesse e eu odiava vender. Eu não gostava da ideia da venda. E eu acho, de novo, que é uma questão cultural. Porque tu pega a palavra vender, vendedor, vendedor. Tem toda uma construção aí. O vendedor é uma pessoa chata. Tem toda uma construção aí social em cima disso. Insistente, uma coisa pegajosa. Uma que pessoa empurra o negócio. Que empurram, ou que tem muita, fala muito e não faz nada. Enfim, tem toda uma, né, uma mística. Uma mística, umas crenças aí que limitam muitas vezes. E beleza, eu tinha esse entendimento de que eu não tinha perfil comercial, tanto que no final da minha carreira eu fui trabalhar na área interna bancária e tal, me frustrei, acabei saindo, joguei tudo pro ar e fui ser consultora e tive que me ver na situação de vender. E aí eu fui tendo que quebrar isso dentro de mim, tá? Mas peraí, eu tenho que vender, como é que vai ser isso? Se eu não vender, ninguém vai me vender. E tu começa a surtar e o dinheiro não entra e aquela coisa vai. E aí eu passei a me dar conta, no início eu tinha feito um processo de coaching, isso me ajudou muito, é que eu tinha crenças que me limitavam nesse processo e que eu não enxergava valor naquilo que eu estava ofertando. Então, a partir do momento que eu comecei a entender que eu não estava mais vendendo um plano de seguro de vida, um cartão de crédito, um financiamento bancário, e vendendo o meu serviço que eu acreditava, mudou uma chavezinha. De que agora eu não estava mais vendendo algo de alguém, eu estava vendendo a mim. Então, eu tinha, que nem comentei, tu tem que acreditar muito naquilo que tu tá comercializando. E quando é que tu comercializa serviço, que normalmente é tu que tá executando, isso ajuda nesse processo de venda, né? Mas digamos que, aí, pra ser mais pragmática, assim, tá, poxa, não tenho essa competência, não sei falar bem em público, tenho dificuldades, não sou cara dura, nananana, porque todo não mundo sei vender. Não sei vender, ponto, né? Sou mega travado. Vai fazer curso, vai aprender e começa pequeno, sabe? Às vezes a gente acha que não vende, mas quando tu faz um retrospecto, eu fui, né? Comecei a pensar, ah, fazendo coach, fazendo terapia, né? Cara, eu vendia miçanguinha, conseguia de miçanga no meu prédio, sabe? Quando eu tinha 6, 7 anos. Então lá eu fazia venda, só que em algum momento isso bloqueou. Então a gente vende, todo mundo aqui deve ter vendido alguma coisa na rua, trocado por pedrinha, trocado por sei lá o quê. Então é, vai fazer curso, né? Eu sempre falo, vai fazer terapia, porque a gente que faz terapia é bem resolvida. Ah. Então, isso não faz mal também, se a pessoa tá cheia de travas. É, vai te testar, sabe? Perde o medo. Porque, assim, cara, na pior das hipóteses, tu não vai vender nada. É o que vai acontecer, tu já andava vendendo mesmo. Então, na pior, assim, ó, não vendo nada, vou tentar. Não vendi, beleza, tu continua exatamente no mesmo lugar. E tem também, claro que isso depende muito da área, né, de negócio, mas você tem áreas na minha experiência pessoal, nós damos muitas propostas e fechamos muito poucas, né? Eu acredito que isso seja meio comum, assim, né? E isso não é necessariamente um sinal de que as coisas estão dando errado, não. Se precisa dar 15 propostas para fechar uma, sei, né? É, que a gente tem a necessidade do êxito, né? E daí, quando a gente mandou 15 propostas, a gente acha que as 15 vão retornar positivas. Isso é uma ilusão, né? Isso alguém mentiu pra nós quando a gente era criança, que, né, todo mundo ia nos dar valor. Mas nem sempre. E eu acho que quando a nossa sociedade, minha e da Ju, todo mundo quando fala, ah, a Mari é a do marketing. Sim, eu sou a do marketing, mas eu sou a parte criativa. Quem vende é ela. Eu não sei vender. Eu sou aquela pessoa que tentou, que tenta, me esforço, mas entendi que o meu papel na sociedade é, eu sou a parte criativa, eu desenvolvo as artes, eu sou a parte do design, eu sou mais visualmente a responsável por isso. Então, a questão da sociedade, eu acho que também tem esse ponto, né? É identificar quem tem aquela capacidade, claro, né? Não precisa todo mundo fazer tudo. Claro. Porque senão a gente começa a bater cabeça, que a gente fala, né? A gente começa a ter retrabalho. Juliana, a Ju falou que entre ela e a sócia, por algum motivo, chegaram à conclusão que tu é a comercial. Tem que ter alguma coisa nesse diagnóstico. Não foi à toa que a sociedade deu certo e dá certo. É porque realmente tu tem algo comercial, só falta admitir isso. E isso é o que acontece com a maioria dos empreendedores. Tu tem que identificar a sua capacidade e explorar ela ao máximo. Claro que às vezes a gente brinca que às vezes a Ju tá vendendo tudo que a gente saiu que não é pra vender, ela tá vendendo. E eu fiquei 2 horas vendo se aquele amarelo é da mesma cor do outro amarelo. Então a gente se controla. Mas é capacidade, é entender as suas competências. Sobre divulgação, sobre comunicação, acreditar no que a gente faz é o principal ponto. Porque daí, mesmo que a gente não esteja vendendo, a gente vende. Que é o que acontece comigo. Eu nunca estou efetivamente vendendo, mas quando eu comento, falo o que, que a gente está fazendo, que cursos a gente está criando na palco e tudo mais, eu já estou vendendo. Porque eu estou, de alguma forma, eu estou divulgando. O networking, porque, né? Para o meu networking, o que, que eu estou fazendo. Então, às vezes, as pessoas não querem vestir o jaleco do vendedor, mas elas estão vendendo o tempo inteiro. Tu, quando fala do teu negócio, de proteção de dados, tu tá vendendo. Ah, não, eu não tô vendendo. Tá vendendo. Alguém que tá te ouvindo pode dizer, pô, legal, precisava disso, não precisava. Então, a gente tá sempre vendendo. Talvez não com o jaleco do vendedor, mas tá vendendo. Professor Felipe? Vou fazer um relato igual da professora Juliana. A gente está cheio de relatos pessoais aqui hoje, né? Empreendedorismo. É, isso aí. Eu também tinha uma grande dificuldade. Tanto que quando efetivamente eu fui para o negócio, eu fui para a Insight, eu tenho um sócio lá também, e eu me propus a empreender com a seguinte condição. Olha, eu sou a parte técnica operacional. Né? Não me bota a vender, porque acho que alguém vai se identificar com isso. Pegar o telefone e ligar para uma empresa doía. Era uma coisa que me fazia eu ter taquicardia. É muito ruim, é muito complicado, tá? E eu passei um ano nessa situação. Olhando para o telefone olhando para mim, não pintava aquele clima que deveria pintar. Só que chegou um momento que eu tive mesmo, tá? Me identifiquei muito com a professora Juliana, que, bom, se eu não vender, quem é que vai vender? Né? Se eu não fazer pela minha empresa, por aquilo que eu acredito, quem é que vai fazer? Outros? Não, ninguém vai fazer por ti como tu mesmo vai fazer. E eu comecei a me propor, a me sujeitar a fazer comercial, a fazer vendas, né? A primeira vez foi horrível, a segunda vez continuou sendo horrível, mas na terceira vez começou a ser um pouco menos horrível. E assim foi até a décima vez. Na décima primeira já foi ruim, já não foi tão horrível, porque eu já comecei a absorver um pouco mais o não, né? Acho que é uma expressão meio esdrúxula, mas às vezes brocha quando tu é mal atendido, tá? Então às vezes tu vai lá cheio de ênfase, cheio de algo pra falar, cheio de sangue nos olhos, e a pessoa te corta. E aí tu perde o rebolado e tu não sabe o que fazer. Então, obviamente, tu tem que desenvolver isso. Tu tens que desenvolver essa capacidade, esse jogo de cintura sobre as adversidades, né? Então, quanto mais tu se propõe, quanto mais tu faz, tu vai criando formas, criando enredos para se desviar de situações que te deixam de mal-estar, tá? Então, eu acho que 2 anos depois dessa situação de muito horrível e gradativamente sendo menos horrível, hoje, para mim, é muito tranquilo fazer o comercial, vender. Eu entendo muito bem o meu negócio. Eu acho que a maturidade do negócio me permitiu eu ter uma capacidade de venda técnica, porque nós aqui, nós temos uma venda muito mais técnica, né? Principalmente porque a gente vende um serviço, não é algo tátil. Sim, né? Então, tu mais tem difícil, que, né? É bem mais difícil. Tem que mostrar de uma forma verbal aquilo que tu vai propor ao teu cliente, ao teu interlocutor, né? E muitas vezes não, o dono da comunicação é o próprio receptor, claro, né? Então tu tem que cuidar muito com o que tu vai falar, como tu vai falar, em que momento tu vai falar. Então todas essas habilidades, por mais que se faça curso, por mais que se prepare, muito tu tem que desenvolver por si só, se propondo. Eu acho que dar a cara a tapa é a melhor forma. Óbvio, tem como tu aprimorar, tem como tu desenvolver melhores formas, tem como tu aprender um pouco mais a partir do momento que tu conhece a si próprio. Quando tu sabe onde é que tu tem as tuas falhas, onde tu tem a maior dificuldade de fazer o processo de venda, tu consegue desenvolver aquela parte. Olha, eu tenho uma certa dificuldade na oratória, ou eu tenho uma certa dificuldade em trazer questões um pouco mais técnicas sobre determinado assunto. Perfeito? Te prepara melhor para aquele determinado assunto, que a coisa vai acontecer ao natural. Na primeira vez vai ser horrível, na segunda também, a partir da terceira vai começar a ser um pouco menos horrível. Conhecer o problema. Às vezes tem pessoas que são efetivamente tímidas, às vezes tem pessoas que têm algumas carências, que começam a projetar aquilo no processo de venda, e às vezes até uma terapia, uma ajuda, até a gente tem a faculdade de psicologia aqui, talvez no futuro a gente possa falar sobre isso também junto com o pessoal da psicologia, né? Juliana? Eu acho que no ramo contábil é ainda mais difícil, assim, essa questão da captação de cliente, né? Porque é muita... Eu vejo, assim, que tu busca muito um contador por indicação, né? Às vezes tu não olha uma... Tu tá ali na internet, no Google... Tu não vai ao Google buscar um contador. Sim, você vai perguntar pra alguém conhecido. Geralmente, a maioria dos nossos clientes vem por indicação. Mas como o mundo evolui, né, e essa área digital, eu vejo também que hoje a questão das mídias já está começando a nos dar algum retorno, sabe? Porque a questão do network, por exemplo, eu fiz o curso lá sobre outro assunto que não era, né, não fui buscar lá buscar um cliente, fui lá buscar um aprendizado, né, para dar um boom lá nas vendas do escritório, mas lá eu fiz um network e adquiri uns clientes. E assim como em qualquer lugar, assim, tu vai estar, tu vai socializar, conversando com as pessoas, né, e num papo que às vezes não tem nada a ver com aquilo, tu tá te vendendo, né, no meio da... Então, mas é bem difícil assim, pro ramo contábil essa questão da captação de clientes. Eu vejo o nosso grande gargalo, assim. Interessante. Porque, como eu já disse, geralmente vem por indicação, né? Porque o contador é como, digamos, um confidente, né? Uma pessoa que tu tem que confiar muito. Claro, então, realmente. Tu não vai buscar, assim, qualquer um. Claro, tu vai querer ter referências e saber se aquela empresa é idônea. Confiável, exatamente. Então, hoje, além dessa... que a gente continua sempre buscando as indicações, mas também a gente está apostando muito em alimentar as nossas mídias, gerando conteúdo para as pessoas nos enxergarem. Sem dúvida. Com a questão da evolução, assim, do contador, né? Antigamente, tu via o contador como aquela pessoa ali, de, sei lá, um velhinho, de repente, de... um capzinho. Exatamente, né? Cheio de livros, assim, em cima de uma mesa... já aconteceu de fecharmos negócios e um negócio, um serviço, um cliente, chegarmos eu e minha sócia e eles não acharem que nós éramos as contadoras, as donas da empresa. Mas esse é outro problema, né? Esse é outro problema. São, não sei, de repente, sermos novas, né? Por ser mulher. É por ser mulher, claro. Mas eu via mais a questão da idade, assim, porque... Hoje eu tenho 33 anos, ela também, a gente começou há 4 anos atrás, e parece que não, às vezes eu senti que não passava credibilidade, sabe? Então, essa é uma barreira, assim, que no início a gente enfrentou, agora eu acho que não mais. Algumas profissões mais tradicionais, exatamente. Elas têm esse estereótipo. Daí eles pensam assim, qual é a bagagem que tu traz, né? Então, daí tu pensa, pô, eu me formei, eu me pós-graduei, eu fiz cursos, eu não tenho uma bagagem de 20 anos de um escritório, porque eu não tenho, né, 20 anos atrás eu era uma adolescente, mas eu acho que hoje isso também tá caindo por terra, assim, eu acho que hoje o mercado tá aceitando os contadores modernos, mais digamos jovens. É isso, professor Felipe? Até essa questão que a Juliana trouxe é bastante interessante, o acesso ao comercial, ou fazer o comercial da contabilidade. Realmente existe um apego muito grande, né? Então ela perpetua muito a relação entre contador e empresa. Então, muitas vezes, certamente a Juliana já chegou nessa situação, que tu vai oferecer um serviço, uma prestação de serviços contábeis e o empresário diz, olha, não, o contador já era o contador do meu pai e está sendo o meu contador, enfim. Só que a gente tem que pensar, Juliana, também, eu vejo isso como uma baita oportunidade, porque essa dificuldade que você tem, que eu tenho, é a mesma dificuldade de todo mundo. Então, se tu conseguir, de alguma forma, conseguir desviar dessa barreira que existe, e efetivamente ela existe, a gente não pode negar ela, mas olha o quão diferenciada tu se torna no mercado a partir do momento que tu consegue se sobrepor a essa limitação de apego que os empresários têm ao contador, que já é há 20 anos, que conhece toda a história, que tem aquele certo vínculo de segredos, enfim, né, de todas as situações que a empresa já passou, tudo que o empresário já passou, enfim, né? É uma barreira a ser quebrada. Eu acho que isso é uma grande oportunidade para nós que estamos acessando o mercado, que estamos querendo fazer diferente, que a gente quer fazer de uma forma que não só a questão técnica, mas trazer algo mais para o nosso cliente. Hoje em dia a gente pode oferecer a gestão, né? Além da própria do próprio serviço contábil, a gente pode oferecer essa questão da gestão, do suporte ao cliente. Da parte também financeira, porque a gente também tem esse conhecimento, né? Claro. Então, não é só a questão da apuração dos impostos, fazer a folha de pagamento, mandar as obrigações lá que o governo exige. Hoje também tu pode se envolver com o cliente a ponto de ajudar ele no planejamento da empresa dele, no plano de negócios dele. É muito importante você falar isso. No meu caso, da minha empresa, nós temos o contador, mas ele não nos oferece consultoria financeira e de ciências contábeis propriamente dito. Então, muitas vezes a gente fica com dúvidas. Mas a gente deve, será que a gente está cobrando certo esse imposto? Será que a gente não poderia mudar, sei lá, o CNAE? Será, esse tipo de orientação tributário, de planejamento tributário, nós não temos, né? E gostaríamos muito de ter algo que o nosso contador não nos oferece. Então, quando você coloca isso, isso pode ser um diferencial para vocês, né? Cadê o cartão? É. E tanto eu fui buscar a pós-graduação em planejamento tributário. Uma parte que eu gosto bastante, essa parte de fiscal. Então, quando eu fiz essa pós, tu vê o leque, como é amplo, assim, sabe? Claro, claro. E na época eu trabalhava nessa indústria farmacêutica que eu citei, até fiz um projeto lá de recuperação de impostos, gerou receita para a empresa. Aí é uma coisa diferente, entendeu? E claro, hoje eu já consigo, com essa minha formação, aplicar isso nos meus clientes. Claro, não... Meus clientes são de porte pequeno e médio. Sim. Mas já tem essa visão que é um diferencial, né? Que de repente lá o contador lá de trás não conseguia fazer. E às vezes eu vejo que aquilo que é óbvio para nós, que a academia nos trouxe, assim, todo esse dinamismo, talvez para o empreendedor não seja, né? Às vezes o empreendedor é aquela pessoa mais técnica, aquela pessoa que conhece aquela produção, aquela prestação de serviço, aquele produto que ele vende, mas questões técnicas, financeiras, de planejamento, não só tributário, que é um pouco mais complexo, mas até planejamento financeiro, fluxo de caixa. Fluxo de caixa, básico. Às vezes é algo para nós que parece tão banal, para outras pessoas talvez não seja. É igual questões técnicas, tu vai falar sobre alguma instalação elétrica para um eletricista, para ele vai ser algo banal que para nós vai ser um negócio de outro mundo. Claro. Então a gente tem que pensar a contabilidade como uma ciência que efetivamente te dá alguns conhecimentos que se tornam banais para você, mas que para o empreendedor, para o empresário em si, é algo que é bastante dificultoso, ele não consegue absorver com uma facilidade, e efetivamente é o nosso papel auxiliar isso. Né? E eu tenho uma cliente até recentemente que me chamou justamente para isso, para ela não estava conseguindo enxergar se o negócio dela estava sendo viável, né, atualmente. Uhum. E porque ela não fazia um fluxo de caixa, ela não tinha, ela estava se perdendo, né, nessa questão. Então, agendamos uma reunião, fui lá, montamos um fluxo de caixa que não estava sendo feito, e eu consegui mostrar para ela que a empresa, ela é viável. Ela está sendo viável. O gargalo é outro, entendeu? Que agora não vem ao caso. Sim. Mas o problema é outro. Então, ela viu que a empresa dela, ela está se pagando. Não está tendo um lucro ainda que ela esperava, não está. Mas se ela continuar... Ah, daí ela... O que eu fiz? Propus melhorias para ela. Eu acho que tu tem que, de repente, fazer marketing em tal área, enfim. Gastar menos nisso, naquilo. É. Então, eu acho que o contador, ele tá também evoluindo nisso, ele tá abrindo, né, esse leque de possibilidades até para se tornar, ser um diferencial e se impor no mercado. Pessoal, eu preciso interrompê-los porque o papo tá magnífico, a gente tá aprendendo muito aqui com vocês, é até fácil conduzir um papo desses porque vocês têm tudo na ponta da língua, uma série de exemplos, enfim, e conseguem dar um show para nós aqui sobre esse tema, mas nós já ultrapassamos uma hora de gravação e nós vamos ter que encerrar por aqui. Para que a gente não encerre completamente sem que vocês deem a mensagem final, vou deixar um ou dois minutos para cada um, para que vocês deem a sua mensagem final, eventualmente falem alguma coisa que gostariam de ter falado e não deu tempo, não foi perguntado. Começando pela professora Mariana. Eu acho que a dica que eu gosto de deixar sobre empreendedorismo é, primeiro, buscar uma oportunidade real, que é, né, uma necessidade real de um novo negócio, acreditar nele e entender que não, os resultados, por mais que alguns programas de televisão, a lá Shark Tank, nos digam que a gente vai ganhar aportes financeiros milionários na primeira vez que a gente apresenta a nossa ideia, essa não é a realidade do mercado. Então, se você realmente quer ser um empreendedor, você vai ter que correr atrás, isso vai levar um tempo, mas o resultado vai vir. Se tu fez uma boa análise de oportunidade, uma boa análise de viabilidade do teu negócio, o retorno vai vir. Só que precisa persistência. Então, eu acho que daí aí vem uma característica que é muito importante no empreendedor. É ele ser persistente. Esquecer tradições, né? Sobre o que é ter uma empresa e ir pra botar a cara a tapa até o negócio dar certo. Ótimo. Professor Felipe? Bom, empreender, esse ato tão lindo, é uma constante, né? Não acredite que você teve o seu momento de coragem, seu momento lúdico, abriu a sua empresa, começou as coisas a acontecerem e você pode entrar numa zona de conforto. Empreendedorismo tu trabalhar constantemente, é pensar constantemente. Então, se tu imaginas ser dono de si em função da sua empresa, em parte você até tem razão, mas esqueça sábado, domingos e feriados como quando você é empregado. Porque mesmo que você não esteja dentro da sua empresa, você está pensando na sua empresa. Você está pensando em tudo que vai acontecer. Então, o empreendedorismo é uma constância, mas eu, como empreendedor, digo que é algo muito prazeroso. Tá? Eu acho que tu botar em prática, tu efetivamente fazer acontecer uma ideia que tu realmente acredita, te dá um gás muito bom, te dá uma alegria muito boa em acordar de manhã e ir para tua empresa, né? Ou trabalhar até as 10, 11, 12, 1, 2 da manhã tranquilamente, tu trabalhar com felicidade. Eu acho que quando tu faz qualquer coisa que tu faça com felicidade, tu faz muito bem feito. Se tu tá fazendo pra ti muito bem feito, é sinônimo de sucesso. É só realmente tu persistires. Juliana Oliveira. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, ter vindo aqui falar um pouquinho. Fico feliz em retornar à Sezuca depois desde 2012, né, tantos anos depois. E poder vir falar, né, que eu saí daqui, não tinha plano nenhum, não sabia o que eu faria, e que eu consegui empreender e ter persistência, porque não é fácil. Já teve momentos que eu pensei que eu fosse desistir, mas vale a pena e com muito esforço. E trabalho, né, principalmente, a gente consegue alcançar nossos objetivos. Então, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. E a professora Juliana Saboia? Então, assim, depois de tanta coisa bacana que o pessoal falou, assim, uma coisa que é importante, né, na hora que tu vai empreender. Dentro do possível, faz uma reserva financeira, sabe? Às vezes as pessoas estão puto da cara com o trabalho, e eu já atendi muito cliente assim, tipo, quero pedir demissão hoje, vou lá pedir demissão. Calma, sabe? Teve a ideia de negócio? Legal. Avalia bem, sabe? Te conhece, vê se é isso que tu quer, avalia bem o mercado, faz todo esse processo e vai juntando uma grana. Porque assim, vai exigir de ti, tu pode fazer todo o teu negócio online, tu pode trabalhar de casa, tu pode abrir com uma, tu vai ter um aporte financeiro inicial que, por menor que ele seja, isso vai pesar se tu não tiver nada. Então, pra quem não tem nada, tem que pagar 50, 100, 200 pila por mês, é muita coisa. Uhum. Então, quem puder se preparar pra esse momento, faça isso com calma e junta um dinheiro, porque aí tu pode começar melhor a tua empresa e tu pode esperar pra dar tempo. Porque, tentei 3 meses, não deu certo. Cara, 3 meses, nada dá certo. Tentei 1 ano, não deu certo. 1 ano, olha, se tu muito não fechar... Raro, né? Cara, se muito tu não fechar no negativo no ano, tu fica feliz da vida. A gente comemorou agora 1 ano de palco, a gente não fechou no negativo, aí é legal, sabe? Vencemos. Então, assim, é um processo que tu, sabe, tu labuta. E aí chega um momento que tu começa a poder fazer escolhas, e é muito legal quando chega esse momento, mas no início é baixar a cabeça, trabalhar pra caramba, trabalhar mais do que tu trabalhava na outra empresa que tu tava, ouvir muito não, e aí se tu persistir com consciência e planejamento, porque, né, não adianta ficar persistindo, dando uma retada onde a coisa não vai dar certo, cara, provavelmente vai dar certo esse negócio, mas se tu, e assim, de novo, volto, né, com uma reserva financeira, pra facilitar o processo, não ser tão sofrido. Quando for possível. Né? Quando for possível, às vezes não é, né, às vezes não tem alternativa, claro. Tu vai mandado embora, tu vai pegar aquele dinheiro, tu vai investir, chega um momento que às vezes não dá, tua saúde mental é mais importante do que outra coisa também, às vezes explode, o que tiver que explodir, vai fazer também, se for necessário. Pessoal, eu gostaria de agradecer a vocês pela participação. Eu espero que a gente possa repetir essa mesa, quem sabe no futuro. Quem sabe não, repetiremos. Já fica o convite para vocês voltarem aqui. Talvez com esse mesmo tema, mas sobre um outro viés. Eu tenho certeza que vocês gostariam de ter falado sobre outras coisas. E a gente pode planejar antes aí novos assuntos, enfim, dentro dessa perspectiva. Uma parte 2 ou parte 3, ou sabe lá quantas partes vocês quiserem gravar. Os microfones ficam à disposição de vocês. A gente agradece, então, a professora Mariana da Rosa, professora do curso de Administração e coordenadora de pós-graduação, o professor Felipe Weber, professor do curso de Ciências Contábeis, a professora Juliana Saboia, professora do curso de Administração e assessora de pós-graduação, e a contadora egressa do Sezuca, Juliana Oliveira, também sócia proprietária do escritório Bart Oliveira Contabilidade. Nós agradecemos também todos aqueles que nos acompanharam até aqui e esperamos todos no episódio 20 do Sezuca Talks. Até lá!